Paulo cabeça na missão, irmão filhote, no ídolo do Senhor. Leia e reflita o folheto que o irmão te deu, palavra cirúrgica, direcionada por Deus, que passou por você e te trombou naquela, com a mente a milhão, na esquina da favela, em mares de problema, todo tipo de conflito. Chega a achar que é normal, mas não é, isso eu te digo. Esperando do seu braço a força pra solucionar, deixar o tempo amenizar, talvez o homem te ajudar. Arriscar a sorte na selva com a própria expectativa, e alguma parada fácil, ou no plano de uma fita. Normal pro mundão fazer chorar pra rir, não importa os métodos, capital quer possuir. O ego sempre grita e a ostentação te instiga. No tempo que foi perdido, deu mau atraso de vida, porque um salário foi bem pouco para as contas segurar. Nos corre de se levantar e os vícios sustentar. Mas vai dali ver tudo, quem sobe, quem desce, quem vai buscar uma pedra ou só pegar um beck. Os polícia no rastro e também veio os irmão, no estilo social e com a bíblia na mão. Que há pouco tempo era mais um no escracho da erva, agredindo no campão e chapando uma serva, até dá uma luz pra mente, mas já vem um e fala: esses cara crente caretão, que nada, duvidando ser real do poder da redenção, vendo só o lado podre em toda a situação. Voltar a socar a ponta de faca e a faísca se apaga, mas da intercessão do justo as sementes estão plantadas. Algumas caem no caminho e as aves vão comer, outras caem em pedregais, vão nascer logo morrer. As que nascem meio espinhos se ferem e se sufocam, mas as que caem em boa terra também vejo em nossa volta. Sei, o seu dia tá estressante, maior cobrança, maior pressão. Cérebro acelerado, descontrolado na ação, buscando a fuga, eu sei onde a nos refugiamos lá. Dá um pause na neurose, mesmo que ela vai voltar, porque a luz que faltou dentro deu lugar à escuridão. No mundo espiritual, potestade, legiões. Bom dia, amado. Posso deixar com você esse folheto? É o que Deus quer falar contigo nesse dia. Leia aí, reflita. Se precisar, pode ligar, fica na fé. No ídolo do Senhor que eu fui ali agora, eu dei as costas, jogou fora. Tá vendo? Depois esses caras reclamam que a misericórdia de Deus, que a justiça, pra mim não dá. Não dá mesmo. Mas aí, irmão, não é do jeito que você está pensando. Não é o homem, e sim o Espírito Santo que convence dos pecados. Porque eu sei como é que é e quantas vezes foi comigo. Quantos convites pros cultos, campanhas, estudos bíblicos. Talhava o meu sangue, cortava minha viagem, mas as sementes eram plantadas assim que ele age. Um plantou, outro regou e Deus deu o crescimento, porque a glória é dele, somos só instrumentos. Está na ordenança, não podemos desistir. Se a fé move montanha e faz os muros cair, e no seu tempo ele vai da forma que tantos foram. E não se esqueçam que o amor dos dons é o maior de todos. O mundo não entende o preço pago por você, no jejum, na oração, de noite no amanhecer. O resultado não sei pra quando, sou aquele que tudo sabe. Mas se a minha missão é essa, não posso ser um covarde. O amado, desculpa a insistência, mas eu posso falar com você somente 2 minutos? Pode sim, brigadão aí. Eu de peão e aquele irmão me parava, através de suas palavras, dizia que Deus me amava e que ele tinha um plano pra minha vida, escrito no papel, assim, versículos da Bíblia. Então, dali pra frente, parei pra refletir, mesmo eu louco no mundão, mas será que Deus olha pra mim? Eu percebi assim, por alguns momentos, na cena que mascava na hora dos livramentos. Mas, mesmo assim, era o mundão que me atraía. Eu saía pra buscar e voltava com a mente vazia. Fantasia, o que eu pensava ser real, e meio a falsidade, pra muitos é normal. Num sistema onde rápido o tempo fecha, onde o diabo age através da sua brecha, e depende das conversas pra nutris virar motivo. Mesmo sendo banal, o dedo coça no gatilho. Quantas vezes eu vi dali pra pior, mas o propósito de Deus pra minha vida era maior. Me livrou do sofrimento desse mundo de ilusão, onde eu era só apenas mais um na multidão. Hoje se faz presente em minha trajetória. Obrigado, Deus meu, pela sua misericórdia e pelas glórias. Pude compreender o que fez pra minha vida, é o mesmo que tem pra você.